te só e com toda razão é cada vez maior no mundo a solidão. Você é só mais um em meio à multidão de gente tão comum que vive sem razão. Parece que o mal está vencendo. Cada coração, o amor parece estar em extinção. É ruim seu modo de viver. Uma nova vida você precisa ter. Eis que no final do túnel há uma luz. Deixe os seus conceitos e se volte pra Jesus. Aí está você, cansado das paixões, tentando conviver com as desilusões. A sua vida em mim já não lhe satisfaz. Por isso é que você jamais encontra paz. Eu quero lhe dizer, existe solução, é só você abrir pra Deus o coração, é só você olhar na direção da cruz e então seguir os passos de Jesus. Seguir os passos.